Autoridade nazista, preste atenção. Só porque nascemos preto, acham que somos ladrão. É foda, a maioria dos sociólogos ficam calados. O mundo possui um lado escuro e nós estamos desse lado. Os gambés querem nos derrubar na calada, eles se flashem. Pode crer. E diz qual é a cara. Bandidos fardados, que não merece que come lambicu de colarinho, que criou a lei dos homens. A cada dia que passa, vemos mais tragédias. E os racistas fardados é a principal comédia. A justiça continua hipócrita como sempre. Tropa de egoístas que não se importam com a gente. Rambo, favela naval, incluído em minha lista. Ratatata, autoridade nazista. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Meses atrás, eu vi o fato. Quando vi, fiquei revoltado. Um maluco foi no programa se declarar que certos bandidos queriam o matar. E disse para o apresentador que não aguentava de tanta dor. Só porque a polícia não queria defender. Só porque o homem era preto e pobre. É por isso que o Brasil não sobe. Se fosse rico, os policiais iriam defender. Mas como é preto, pobre não querem nem saber. Se fosse rico, os policiais iriam defender. Mas como é preto, pobre acham que tem que se fuder. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Nessa porta de aço eu fico observando. E de minuto em minuto, quatro cuzão me encarando. Dentro de uma falha em um Ipanema fechado. O distintivo é o seguro de vida desses otários que abusam e matam porque ninguém se importa. Se procurar testemunhas, serão fechadas as portas. Virarão as costas e o deixarão só. Será só mais um indivíduo digno de dó. Autoridade nazista, pura realidade. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade. Tem sangue frio e é singela. Eu não quero ter meu sangue em uma porta amarela. Autoridade nazista, pura realidade.